pela vida e pela paz. Chega a ti o nosso canto, pela vida e pela paz. Pela riqueza dos biomas que criaste, disseste, tudo é belo, tudo é bom. E pra cuidar tua obra nos chamaste, pra preservar e cultivar tão grande dom. Da Amazônia até os pampas, do cerrado aos manguezais, chega a ti o nosso canto, pela vida pela paz. Chega a ti o nosso canto, pela vida e pela paz. Por toda a costa do país espalhas vida, são muitos rostos da Caatinga ao Pantanal, negros e índios, camponeses, gente linda, lutando juntos por um mundo mais igual. Da Amazônia até os pampas, do cerrado aos manguezais, chega a ti o nosso canto, pela vida e pela paz. Chega a ti o nosso canto, pela vida e pela paz. Senhor, agora nos conduzes ao deserto, então nos falas com carinho ao coração, pra nos mostrar que somos povos tão diversos, mas um só Deus nos faz pulsar o coração. Amazônia até os pampas, do cerrado aos manguezais, chega a ti o nosso canto, pela vida e pela paz. Chega a ti o nosso canto, pela vida e pela paz. Essa mãe morreu.